Capítulo 22. Deixa ir o apego, sem deixar de tomar ação. O quarto passo para o êxito. Reflita nesta frase. Renuncia teu apego conhecido, avança para o desconhecido e avançarás no campo de todas as possibilidades, Deepak Chopra. Para algumas pessoas, este é o passo mais difícil de compreender, porque estão apegados às suas metas. Muitas vezes pensam que isto os manterá motivados para perseverar, e temem que deixando os leve a renunciar, porém realidade é o contrário. Quanto mais necessitado te mostres a respeito de tua meta, mais teu desespero te fará miserável, sabotando teu êxito e matando tua motivação para perseverar. Tuas ações persistentes começam com tua atitude, não com teu apego, és determinado ou desesperado. Determinação é um enfoque de calma, porém de ação contínua. Te permite concentrar todo o esforço em produtividade criativa em vez de em tranquilidade emocional. Esta ressonância é centrada, segura e enfocada e produz resultados. Por outro lado, desespero te retira de ações enfocadas para levar-te a reações emocionais, que mantém no medo e dúvida, uma consciência que bloqueia tanto tua ação como tua criatividade. Essa agitação sem fim consome tua energia e requer um esforço maior. Quando projetas uma vibração desesperada no reino energético, somente pode criar esse tipo de energia na realidade. De modo que por mais difícil que pareça, precisas deixar ir o sentimento de desespero. Pensamentos como, não posso ser feliz sem isto, ou, nunca terei êxito sem aquilo, somente fazem a tua vida miserável, somente transmitem obscuros sinais de dúvida e necessidade. Isso deteriora completamente sua energia do presente, porque conclui que não pode ser feliz ou exitoso agora. Teus desejos serão recusados por essa vibração e teus resultados negativos somente levarão a te desesperar mais. E o medo de não ser feliz será uma profecia cumprida. Tens que deixar ir a urgência e deixar qualquer pensamento que vincule tua felicidade à realização de qualquer coisa externa. Deixa ir o desespero definindo tua meta como algo que melhorará tua vida e a completará. Seja paciente e confia no divino tempo. Atrairás o que deseja quando confiares, deixes ir, optes por ter alegria cada dia. Tua dose diária de vitamina E. Teu êxito é um grande compromisso, porque para chegar aonde queres, tens que manter um alto nível de energia, um nível que acelere o tempo produtivo e que te estimule quando estiver lento. Podes manter este nível alto de energia com a dose diária de entusiasmo, que é o que me refiro como vitamina E. Esta atitude é o combustível de tua intenção, é motivador e vigorizante, e necessita ser renovado todos os dias. Para conseguir isso, afirma tuas crenças e visualize tua meta já alcançada. Sorri e sente o entusiasmo correr através de ti. Essa atividade não é simplesmente um tonto sonho diário, estimula a química do cérebro e enfoca sua criação consciente. Porém, tua atitude de entusiasmo não tem que ser limitada por tuas metas. Precisa ser aplicada também à tua vida diária e a todas as ações que tua meta requeira. Este é um problema para uma amiga minha que sempre quis escrever a grande novela americana. Ela é extremamente engenhosa, eloquente e cortês, e pode facilmente ver a si mesma como um best-seller, dando palestras e cativando todo mundo com seu gênio literário. Somente tem um problema: odeia de escrever. Ou seja, por sua falta de autodisciplina simplesmente não pode reunir suficiente interesse, nunca foi capaz de redigir nada extenso. Sempre fala da novela que está em seu computador, porém precisa criar um entusiasmo real para cada passo do caminho ou nunca será capaz de realizar esse sonho em particular. Esta é a chave para manter-se ativo, porém sem apego ou sentir entusiasmo pelo próprio processo. Podes estar encantado pela imagem de teu êxito futuro, porém podes criar o mesmo entusiasmo quando te vejas fazendo o trabalho necessário para chegar ali. Se te vês ganhando uma maratona, podes também imaginar-te treinando hora após hora, todos os dias, repetidamente chegando até o esgotamento e a dor. Se podes imaginar-te sendo promovido a vice-presidente da tua companhia, estás disposto a fazer as horas extras e assumir os riscos que outros podem temer? Se sonhas em atuar em um show de televisão, estás disposto a tomar aulas de atuação e apresentar-te em testes junto com centenas de pessoas iguais a ti, e esperando que te chamem de volta, porém disposto a enfrentar uma negativa. E da mesma forma, se és capaz de ver a ti mesmo envolvido em todo o trabalho que requer o processo, podes levar o mesmo adiante. Podes ver-te desfrutando do trabalho e fazê-lo pelo próprio trabalho mesmo. Em outras palavras, estás mesmo entusiasmado a respeito, mesmo que não encontre fama e fortuna afinal. Disso é que trata a lei do desejo puro. Quando sentimos o processo cativante, trazemos toda a sua energia todos os seus dias. Imagina-te trabalhando feliz em tua meta, e logo imagina o feliz resultado também. Mantém essas imagens em teu coração e tua mente, e permite que sejam teus guias, coisas para realizar ações, e deixar ir o apego. Muda todos os seus pensamentos negativos. Sempre que estás com o estado de energia desconfortável, muda a estação de teu rádio cognitivo. Imagina pressionando o botão de busca em teus pensamentos, e continua até que encontre um pensamento que faça ressonância com alta vibração de confiança e de determinação. Deixa ir todos demais, porque pensamentos negativos jamais produzirão resultados positivos. Interrompa todas as emoções negativas. Quando te sentires deprimido, pode mudar completamente teus pensamentos buscando conscientemente uma emoção diferente. Desta vez, pressiona o botão de busca em teu rádio emocional. Busca por imagens, memórias, expectativas positivas que associes a um estado feliz. Respira, sorri, e muda teu enfoque à medida que optas por paz mental em lugar de preocupações e dúvida. Observa o valor em teu processo. Qualquer ação em que esteja envolvido, em suas aulas ou fazendo horas extras, nunca olhes o caminho ao êxito como uma carga. Sejas capaz de te envolver no processo pelo próprio significado do mesmo. Basta prazer e alegria em tudo o que pode ser necessário para alcançar tua meta. Afirma para ti mesmo, teu futuro e o valor várias vezes ao dia. Reconheça teus recursos, capacidade, força, e mantenha em mente sempre que mereces o melhor. Em todas as suas ações e decisões, mantém tua ética e dignidade. Não importa o que possa acontecer, nunca perca de vista este princípio guia. O êxito que custe a tua dignidade não é um triunfo senão uma profunda falta pessoal. Mantenha-te trabalhando em tua confiança. Não é possível ser feliz, ativo ou exitoso quando sempre estás deprimido. De modo que elimine tua dúvida e tua autocrítica. Creia em ti mesmo e em suas habilidades para realizar teus sonhos e decida seguir realizando as ações necessárias até que se convertam em realidade. Começa a notar todas as maneiras nas quais és um êxito. Felicita-te pelo valor que tem se criado em tua vida e pelos presentes que o mundo te dá. Decide exercitar o domínio sobre tua própria energia e consciência. Logo chegarão todos os demais êxitos. Aprende como não ser infeliz. O auto-querer-se e o otimismo são os fundamentos mentais da verdadeira alegria. Se tens problema para ser feliz, observa como te sentes a respeito de ti mesmo e qual é a aparência geral e em tua vida que tendes a ter. Opta por liberar os pensamentos que fazem te sentir miserável. Ri e sorri mais, ainda quando não te sintas muito inclinado a isso. Sorria cada dia na medida que imagines teus desejos como já realizados. Esta combinação de alegria e visualização muda a tua química, consciência, energia e resultados. Seja a pessoa que queres converter-se agora mesmo. Como te sentiria se todos os sonhos se fizessem realidade? Serias mais feliz e amoroso? Opta por ser isso começando hoje. Tua energia pessoal acende o farol da tua verdade, qual todo mundo vê. É a vibração de tua luz interna que cria a imagem real que envias. Se sentes que está apagado por decepções ou ansiedade de urgência, é tempo de mudar tudo isso e literalmente recarregar. Carrega tua energia com a excitação e infunde tua intenção com a chispa do propósito e ação determinada. Em cada oportunidade, alternando a corrente de falta à abundância, de pessimismo ao otimismo, de dúvida à autoconfiança. Cada oportunidade de mudar estas vibrações cria um outro impulso positivo e fazem brilhar um raio luminoso através do mundo, acelerando teu êxito com entusiasmo sem apego e alegria. Quando conectas um esforço genuinamente feliz com a imagem de teu êxito, tua intenção será levada ao universo, tua energia será brilhante e tuas ações trarão resultado. Afirmações para ações sem apego. Todos os dias tomo ações calmamente, porém contínuas. Me mantenho determinado, pacífico e exato. Deixo ir a urgência e vivo com paciência. Tomo ações com calma e segurança. Persigo minha meta com receptividade aberta. Estou sempre disposto a receber. Me envolvo em cada ação pelo que ela significa. Vejo propósito no processo. Desfruto o esforço independentemente do resultado. Vivo com alegria.